disse Jesus. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Mas eu lhes digo que quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la já cometeu adultério no seu coração. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque o olho e jogue fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser lançado no inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte a mão e jogue fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser lançado no inferno.